Ele funciona através de uma plataforma interativa, basicamente uma sala de aula virtual. Nessa sala de virtual você vai ter áudio, vídeo, tem um chat. O professor vai estar presente 14 horas na sala de aula virtual, apesar que ela funciona 24 horas. O sistema fica online 24 horas. Ali são ministradas as aulas, onde conversa-se com os alunos, tira-se as dúvidas, passa-se os vídeos, as videoaulas, as audioaulas, as animações através de flash e PowerPoint, animações através de desenhos, de vídeos, de filmes, de documentários, enfim, tudo aquilo que envolva o curso, todas as ferramentas digitais que possam existir para ser aplicadas ao curso. Inclusive também temos audioaulas, temos o fórum e temos também as lives, né? São marcados horários e dias onde estarei em live, ao vivo, ministrando aula com interação, né? Quando eu falo que é uma sala de aula interativa, é porque o aluno também interage com o professor.